Sobrevivente de um temporal que o mundo inteiro assombrou, assolou, ou foi triste demais. Se tornou um desespero em toda a terra. Hospitais lotados, os médicos desesperados, milhares de vidas se foram. Ou foi triste demais, o mundo inteiro era ficar em casa. Enquanto eu ficava em casa, eu conversava com Deus, pedindo proteção. Nos guarde, nos protege, Senhor. Protege minha família. Tu és meu protetor, sou adorador. Eu dependo de ti. Me abraça.